ouve, todo mundo ouve. ZYK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo. Na internet, cidadejundiaí.com.br. Hora certa do jornalismo Cidade.